Πρώτερη ζώδο, συνομία του Σιμητάξη. Ήταν 3-1-7-1. Táxi aprovada via Pátio Engine Alpha até o ponto de espera pistão 0. Ajuste 1-0-1-7. Chame pronto para o decolagem de ponto de espera pistão 0. Tan 3-1-7-1. Tem 4 mil pés. O ajuste 1-0-1-7. Boa noite, 97, copiou o controle. Azul 4069 na escuta. 5808 para push 121 decimal nato, por gentileza. 219, 5808. 4069 na escuta. 4069 para push 121 decimal nato. 4069. Salvador, bom dia, o Xené 6211. 6211 para Sierra Bravo Golf Lima, eu tenho aprovado 360. O minuto para copa 6211. Na escuta, informação Foxtrot. Fox correta, mudando em mais um minutinho para Golf. Tá, ok, a gente vai copiar aqui. Salvador, bom dia, total 9910. Perdeu contato com o centro, estamos cruzando, atingindo 150 na Mari. Total 9910, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desce mantém o nível 050, o ajuste 1-0-7. Na Mari, desce ao 050, o ajuste 1-0-7. Completa aproximação, torre 98, decimal 95. 95, torre 0-8. Plantão 5 aprovado, senhor. Chame táxi 508. Boa tarde. Ô, Jânio, 6211, pronto para cópia. Prossiga. Oxenia 6211, autorizado para Serra Brava, Golf Lima, na Aparo Zulu 10 TS Max, após direto posição Lúcio, após direto Barbacena, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, pistinho 10, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5004, Oxenia 6211. 360 para o Galeão, Upper Zulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, decola da pista 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge, 1208-5004. Procedimento correto, China 6211, chame pronto para o pushback, China 6211. Repordarei. Tá. 2000 para o 300. Então, 3171, contato radar, sobe montanha nível 300, da presente foi Leda, após Leda Bridge. 300, Leda, Leda Bridge. Pouso na 10, levanta calma. Livre pouso, 90. Salve, Salvador, gol 1795. Ok, poderia repetir? É o 1715, por gentileza, sai da prevista para Brasília. 1715, prevista para Brasília, Arbor Elefa. Eu ainda não tenho o seu plano, confirme somente horário? Não, é só para, o 5, mas era só sair da mesa, obrigado. Ok, sem problema. Gol 9085 no sala azul, no livre à direita. 12, no decimal 9. Direita 219, 905. Sala 9990, décimo tem 3 mil pés, o ajuste 9097. Para 3 mil pés, estamos autorizados. 0097, continua. O Salvador, bom dia. 905, tá bom, lembrou? 905, bom dia, táxi. Alfa reporta para ingresso da 3 Juliette. Alfa vai reportar para Juliette, 905. Alô para o táxi 5808, está com 103 a bordo, 4 horas e 25 de alterna com 20. Web 5808 em frente, segunda direita via Indian, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 107, bom voo. Segunda direita, Indian, ponto de espera 18.97. Gol 1897, prossiga. Estado de 12 LF. Gol 297, avistado, continue aproximação, reporte marcado a estar. Salvador, bom dia, 1804 da Gol, informação Golf, nível 400 Galeão. Fala Salvador, bom dia, 1804, informação Golf, nível 400 Galeão. Golf 804, bom dia, Galeão, tenho 36 já pré-aprovado, possível 400. Aceita 36. Ciente, é o número 1 para cópia, só um minuto. Gol 9085, Juliette, portão 05. Juliette, portão 05, 9085. Salvador, bom dia, 5808. 55808, confirme visual com tráfego na final. Gol 1897, após o pouso do mesmo, autorizado alinhar e manter. 5808, mantém a posição em aguardo. Visual com tráfego na final. Após o pouso do tráfego da Gol, sua linha mantém pista 10. Falei, após o Gol, a linha mantém 5808. Obrigada. Gol 1897, check train livre pouso na 10, vento é calmo. 1017, 8 minutos. Travou, livre pouso na 10, 8937. 003, controle de 9.8, 1804. Ok, vamos corrigir. O nível autorizado foi o 360. A rota é Up Zulu 10 até SMAP. Eco Sierra Mike Alpha Papá. E após SMAP, direto Lu Vitor. Lima Uniforme Vitor Tango Oscar. Após Lu Vitor, Barbacena. 360, Upper Zulu 10. SMAP, seguida Lu Vitor, Lima, Uniforme Vitor Tango Oscar, e após Bravo, Bravo Quebec, Bravo Ranchari. Confere SMAP Lu Vitor com Vitor, Lima, Uniforme Vitor Tango Oscar, e após Bravo, Bravo Charlie, portão 10, chama pronto, o gol 804. Portão pronto, 804. Fala Salvador, Xené 62, Zona 1, para o posicionamento no portão 7. Portão 07, autorizado, chama táxi, Xené 62, Zona 1. Chamará 62, Zona 1. 1897, só confirma, baixou a travada? Batido. Receptando o localizador da 190. Total 9910, completa aproximação, turno 1895. 1895 total. Gol 1897, no solo ao Izuno 7, direita, chame solo na frequência 121 no decimal 9. 3219. Torre total 9910. Estabilizado no localizador a 3 milhas do externo. Autorizada a decolagem, pista 1-0, vento calmo, 3... Autorizada a decolagem, 8-0-8. Boa noite, 97, que seguida XV Alfa, reportante da Juliette. Reportante da Juliette, 8-9-7. Aguardamos. Total 9-9-0, reporte marcador externo, baixado travado. Reportará o total. Passando externo total, baixou e travou. Total 9990, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde. Total 9990 no solo 21, no direita, chame solo na frequência 121 decimal 9. Bom dia, senhora identificação, autorizado chegada a Bonf, QNH1907, teste mantém o nível, teste mantém 4 mil pés, então 3153. Afirmativo, até o dia 25 de setembro. Gol 0 decolar, pista 1-0, vento calmo. Aqui decola da 1-0, meia, 2, 1. Gol no 607, frequência 1219. Web 5808, Centro Recife, 1260, 1288. Centro Recife, 260, 288, 5808. Gol no 607, começando com o Ser Golf, agora de copo. O CNE 6211, decolado aos 26, chame controle na frequência 120, decimal 8. Controle 1208, 6211, bom dia. 19, portão 8, para pushback e acionamento. Bom dia, CNE 6211, no perfil da DEL. CNE 6211, bom dia, contato radar, sabe, mantém o nível 360, da presente Leda, após Leda Bridge. Subindo ao 360, voando Leda para Leda Bridge, 6219. Ponte para da pista na 0, via Pátio, Índia Alfa, ponte para Chimetu, 1-8, decimal 95, registrado na 0, 1-7. Ok, para 1-0, via Pátio, Índia Alfa, tudo pronto, 1895, COVID-17, voo da 804. 1-804, confirme por gentileza os dados de táxi. Dados do táxi, por gentileza, gol 1804. É, não entendeu. É, do táxi, confirme. Afirmo. Confirmo POB, alternativa e autonomia. Por gentileza. 121, POB, 3 horas e 28, altera na campina. Sente, graças. Claro. Até o ponto de espera, reporte pronto. Oi, Salvador, 03859, bom dia. 2 milhas interno, estabilizado. TAM 3859, continue a aproximação, reporte baixar travado. Reportará, 3859. Vano 607, está pronto para a cópia? Vano 607, eu salvo. 0730 Guarulhos, via Upper Zulu no meia, nível de voo 360. Decola da pista na 0, com a primeira curva à direita, na saída da EL, ali da pós de bridge, a cena transponder 50 no 3, o controle 120, decimal 8. Travar, 3859. Romeu, Romeu Golf, autorizado, ingresso na pista, pista na 7, reporte na pista na, na 7. Baixou e travou, 3859. Salvador, 3859, final de 3 milhas, baixar a travar. Tá. 3858 tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Gente, livre pouso, 3859. Romeu, Romeu Golf, a Lima tem a cabeceira 35, prossegue Momo, Cosmo, direto, aguardando o outro de câmara de colagem, o vento é calmo. Salvador, novamente, bom dia, 357. Então, 357 para o seu. Bom dia, informação é Golf, 3280 para a Bahia. Chame solo na frequência 1219. Desculpa, 219. 0-0, gol 1804, confirme, visual com tráfego na final. Para o solo. Para a final. 3-5-7, informação em curso é Golf. Agora é de Copa. Fala Salvador, eu vou 4069 para o táxi 87 a bordo, no dia 3 horas e 50 minutos, até na Ribeirão Preto. Está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0, via Pátio Indial. No ponto de espera já é minha torre. 1182995, ajustado na 0 e na 7. Livre táxi, Pátio Indial, para o ponto de espera da pista na 0, torre 1182945-4069. Obrigado, mãe. Meu Golf autorizado, decolagem, pista 107, vento calmo, QNH 1907. Brasília. Uma Golf. 7-1-7-5, número 2 para a Copa Guarante. Agora está no 7-1-7. 3-5-7 está pronto para a Copa? 3-5-7 está autorizado a Brasília, via Perzulu 1-7. Até a Pina após conforme rota. Nível de voo 380, decola da pista 1-0 com a primeira curva direita, na saída Arbo, transição Alef. Acione 3.50 no 4 e o controle 1-2-0-8.